Quando o bonde passa, elas gritam, cês são foda. Se avistar nós de ornete ou no quatro roda. Dinheiro e mulher, quem não quer tá mentindo. Mas tem malandro que te pede num sorriso. Deixa que ela se excite, satis, sai fácil na lábia. Eu não fiz o clipe da música, ainda pra muitos é censurada. Não me rendi pros cara, nem me vendi pra mágoa. Se eu escrevesse um livro, essa seria a capa. Tava na cara que elas vinham tempo e me ganha. No mundo acaba água, mas não vai faltar piranha. Elas metem o louco, quer jogar na cara. Só que ela se deu mal, que nós não fez quase errada. Quer rolé de 1.100, counter na praia R1. Mercenária quer dinheiro, manda elas dar um. É, ostentação é pra quem pode, não pra quem quer. Dinheiro traz piranha e não atrai mulher. Dou valor pra minha de fé, família e parceiro. Na vida nós precisa bem mais do que dinheiro. Ostentação é pra quem pode, não pra quem quer. Dinheiro traz piranha e não atrai mulher. Dou valor minha de fé, família e parceiro. Na vida nós precisa bem mais do que o dinheiro. Onde passa elas grita, vocês são foda. Se avistar nós de hornete ou no quatro roda. Dinheiro e mulher, quem não quer tá mentindo. Mas tem malandro que se perde no sorriso. Deixa que ela se sinta certinha, cai fácil na lábia. Não fiz o clipe da música, ainda pra muitos é censurada. Não me rendi pros cara, nem me perdi pra máfia. Se eu escrevesse o livro, essa seria a capa. Mas tava na cara que ela vinha, tempo que me ganha. No mundo acaba água, mas não vai faltar piranha. Ela mete o louco, quer jogar na cara. Só que ela se deu mal, que nós não fecha a casa errada. Quer rolé de 1.100, um peão na R1. Mercenária quer dinheiro, manda elas dar um. É, ostentação é pra quem pode, não pra quem quer. Dinheiro traz piranha e não atrai mulher. Dou valor minha fé, família e parceiro. Na vida nós precisa bem mais do que o dinheiro. Ostentação é pra quem pode, não pra quem quer. Dinheiro traz piranha e não atrai mulher. Dou valor pra minha de fé, família e parceiro. Na vida nós precisa bem mais do que dinheiro.